Eu cansei da dor, psicológico abalado. Não estampa sorriso, rosto de quem sofre calado. E quem nasceu pra sofrer, me disse é o destino. Perder sem jogar, ser humilhado, excluído. O gigante na sua frente, executa mandato. Extermina seu sonho, te mantém aprisionado. Sozinho na multidão, pior prisão é a da mente. Quem convive sabe, morre aos poucos, infelizmente. Os neguinhos pagam pra ver, mesmo antes de andar. João já pensa em correr, cê joga fora tudo que subtrai na sua vida. Espelho que não reflete, não soma nas estatísticas. Ganhar, conquistar, não é essa questão. Aprender a vencer, sempre levanta do chão. Irmão, seu desafio sempre foi manter o foco. As lágrimas vão rolar, tipo os ponteiros do relógio. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz, ser feliz. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz, ser feliz. Ciente nesse caos, sei bem o meu papel. Não é pra você entender, nós vive numa Babel. Estrela brilha, então vai, descansa em paz. Veja o que o tempo faz, quantos ficou pra trás. Noites longas, uns surtos, quem viu, sangra pela fé. Em vão não vivam, que o tempo mostra quem é. Menos tristeza, ó pai, menos tristeza. Sorrisos mascarados, traição de sobremesa. Vitrines que convidam, dinheiro pra investir. Três loucos de estilo, gatilho, vão invadir. Chorou e fez chorar, sofreu e fez sofrer. Se é tudo pelo amor, vai chorar mais por quê? Desmereceu, vai pagar. Cedo ou tarde, vai pagar. Cheiro de pólvora, pá. Mil contas pra acertar. Quero sorrir, enfim. Quero pra mim, neguinho. Pelos din-din, eu vi. Se ferir, no fim. A vida passa ladrão. E na dor, quem forte se fez. Tô de rolê no mundão. Vou apostar na calma. Chega a nossa vez. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz, ser feliz. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz, ser feliz. Aquela noite eu morri, na moral, naipe Belchior. Vidão, gangorra, mundo mudo de bom pra pior. Combustível da briga, mil volts, mil furacão. Pra clarear, chão vermelho, bomba, pique, paquistão. Embaixo do tapete a chave, mil fitas na gaveta. Estupe na bagagem, um tostão na carteira. Canta alto, liberdade, no topo da ladeira. Dinheiro, bala e coragem, amor pra vida inteira. Ele escreve, poesias são preces. Viva, antes que a cidade lhe segue. Essas noites prometem, anjos em greve. Corpo ardendo em febre, na companhia só mais um faz derby. A honra, levas a cama a última vez. Pra aliviar o drama, água lava os pés de lama. Céu e Babel em chamas, bombas na janela. É uma guerra, reza, linda é a selva. Tijolos vão, velas são meus irmãos. Velas entoam canção, sem direção. E os corpos vão, dançar em meias balas vão. Criança da mesária não, reclusão não chora não. Respeita chora, minhas não. Áreas, irmão. Meu Deus, já cansei de chorar. Sorriso chega logo pra clarear. Com o peso do mundo no ombro, eu tô no limite. Quem vem me ajudar? Terapia intensiva nas rimas que canto. Alivia o meu peito, enxuga meu pranto. Não vacila no mundão, não pague pra ver. Ele te pisa, te chuta, mastiga, só deixa o caroço esperando morrer. Encontre um motivo que faz se sorrir. Não deixe que roube, ilude pra ser feliz. É tudo um ciclo, tente entender. Mostrar que é mais forte pra poder vencer. Momentos bons vão te encontrar. Persevera, fica firme pra desfrutar. Que Deus abençoe esses versos aqui. Te motive pra poder seguir. Chega no pódio pra poder sorrir. Nenhum sonho é pequeno, então corre trutar. Ninguém é tão fraco que não possa lutar. Tá, tá, tá, tá. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz, ser feliz. Quero sorrir sem antes chorar. Custe o que custar e o preço eu vou pagar. Quero sorrir, ser feliz.